É que mantém esse senhor sobreviveu há quanto tempo? Ele mantém o irá sobreviveu ao setor quanto tempo? Bom dia, Salvador para Guarulhos, do nível 340, pronto, cópia. Afirmativo, estou autorizado. Decolagem pista 10, após a primeira curva, vai à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após IDEV, frequência do controle 1, 19.8, aciona 5047. Correto, porta 10, chama pronto, então 3295. Boa Salvador, muito boa tarde. Muito bom dia, bom no 260, Nick da Oscar. Bom no 260, bom dia, Recife 390, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisk 58. Decolagem pista 10, após primeira curva da esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5037. 90, autorizado. Recife, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 198, transponder 5037. Gol no 260. Correto, portão 03, reporta pronto, gol no 260. Portará pronto no 03. Não tem condições de girar curto para tocar RMT? Afirmativo, tem condições, 01. Afirmativo, estamos autorizados a girar curto para tocar RMT, vemos no 20 grau 79. Eu toque repetida, 01. Não tem um contato radar com o aeronave, mantenha-se na escuta do controle, por gentileza. Ajuste 1014. no ILS voo 738. Comandante, passador na completa de final, chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. 4207, a gente tem informação ótica, autorização para o RJ 380. Confirmando o nível 380? Afirmo, 380. Gente, só um minutinho para a foto, é o azul 4207. Prossiga. Mantenha a linha do litoral, informe através de Pituaçu para o cruzamento das pistas. Controle, controle, Matão. Como recebe o controle? 38, apenas para informação de tráfego, estou com a aeronave da Força Aérea fazendo toque remetida na pista 10, não vai interferir com seu pulso, tá ok? 7738. No momento está à sua esquerda na perna do vento da 10. Avisar com a mesa 738. Hotel Lima Tango, como recebe? Agora é 5.5. Informe através de Pituaçu para o cruzamento das pistas de Salvador. Ok, já através de Pituaçu, Hotel Lima Tango. Chame Torre Salvador na frequência 118, decimal 62 para o cruzamento. Tango. Agora a mensagem chegou 4/2. Gente. Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, informe no farol de Itapuã. Tango. Mais olhando para Zerona. Salvador, voo 1270, informação 90, vai passando 250, barulho 60. Bruno 270, aciona identificação, chegada bom, deixa para 4 mil pés de ajuste de altímetro 1014. 4 mil com 1014, gol 1270. Pé 38, solo 22, libera direito, chama solo 1219. Pé Input 01, autorizado toque arremetida, vento no 40 graus, 9 nós. Proibido toque arremetida, 0. Afirma, autorizado toque arremetida. 0. Qual é o Hotel Lima Tango na vertical do Itapuã? Hotel Lima Tango, prossiga via linha do litoral, reposte para o cruzamento do campo. Hotel Lima voltar para o cruzamento do campo, vai até o litoral, voltando. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Decolagem pistão no zero, após a primeira curva vai à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda Bidev. Frequência do controle 1, 19.8. Aciona 5040. Usado RJ via Upper 50 Bidev, Upper 857, seguro. Eu preciso dizer, você fala 10, curva à direita, CDKL, Leda, BDR. O controle 198, o transponder 5040, o 4207. Correto, só confirmando, BDR, Upper November, 857, Porto Seguro e após Upper Zulu, 16. BDR, Upper November, 857, seguro, Upper 16. Afirmou a Pesulu 16, portão 08, chama pronto, azul 4207. Obrigado. Solo é 1738? 1738. Força Aérea é um Eletra? Afirmo, P3 da Força Aérea. É o que chegou agora pra eles aí, né? O Olimpo decolando, tá lhe matando. Dá um minuto para o cruzamento da cabeceira, senhor. Sim, estou visual para o senhor também. Olimpo 01, topoia remeteu aos 24, curva esquerda, informe para girar base. Portada para base, 01. Autorizado o cruzamento do campo, hotel Lima Tango. Informe o alterno do cruzamento. Alterno do cruzamento, informará o hotel Lima Tango. Gol no 260, autorizado para o feedback no momento, chama táxi. Amará para o táxi, gol no 260. Cruzou o campo, agora transfere para o controle em 19.8. A superada está no matando, vamos esperar no controle em 19.8. Onde é o Papa Tango, até o Lima Tango? Controle copia até o Lima Tango? Até o Lima Tango, na escuta, prossiga. Como recebe agora o controle? 5/5 está através de buraquinho, vai compor de grupo que de praia do Forte fazer um sobrevoo. Gente, 500 pés de condições visuais de 1014 ajuste, informe afastado 10 milhas de Salvador. 10 milhas em Tomará, Lima Tango. 01, Tokyo RMT 129, reporte para girar a base. Reportar para a base, 01. Táxi inicialmente até através do portão 05, vai seguir o Boeing da Gol que fechou no 06, voz do 4207. Obrigado, é o Vai fazer um pequeno desvio à direita, 5 milhas aí, depois volta para Belo Horizonte. Alto Alimatango, ciente, quando... Reporte quando pronto para o regresso ao Salvador novamente, ok? Gol 1270, livre desvio, se tiver condições após desvio, voa duna, intercepta e pousa. 7, gol 1270. 1270, desce para 2 mil pés, 614 permanece. 7, 2000, gol no pé. Segue via pátio, Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 4, bom voo. Índia, Alfa, foi o último lá, só espera chamar a última. Bom dia, Alfa, Índia, Alfa, Índia, Alfa, Índia, 5220, identifique, chegada a man, desça para 3 mil pés, 614, voa na Prodi Toque. A man, é 3 mil na Prodi Toque, 5220. Sigo 220, vou à posição Duna. Vem à posição Duna, 35220. A espera pronta. Alima Tecno 260. Alima Tecno 260. Salvador, muito bom dia, o FG 6740, informação Oscar. FG 6740, acione identificação, chegada a mar, desse mantém 050, ajuste de altímetro 10, 14. 050, 10, 14, via mar. Ativo cerca de 4 a 5 minutos. Sim, a gente vai se afastar por quantas milhas, mais ou menos? 6 a 7 milhas. Afirmativo, pode manter sem interferir nem com o final da 10, nem com a 17, mantendo a minha escuta, Olympus. Gente, 0. No 260, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 89. Salvador, bom dia, Azul 4207, posto 0 da Aliança. Azul 4207 ali, mantém? Aliança. Salvador, vou 777, autorização para o seguro. 777, bom dia, 320 para seguro. Pronto, passa. Autorizado por seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5052. Protegimento correto, portão 05, chama pronto, gol 1777. Chama torre. Guno 270, chame torre, 118, decimal, meia dúzia. 86, obrigado, até mais. Limpos. E aí, livre de ingresso na perna do vento, chamará para baixo, Limpos. Torre, Salvador, bom dia, Guno 270, estabilizado no ILS da 10. No 270, ciente, forma o vento 140 graus, 8 nós, ajuste de altímetro no momento no 0 no 4, se autorizado pouso pista 10, no 270. Autorizado pouso na 10, no 270. Eu ligou 1260. Prossiga. É só para informar, estamos subindo inicialmente com 1000 pés, por mais alguns, até 070, ok? Tá, não tem problema. Decola 38, chama o controle 198, bom voo. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, passando 1000 pés. Azul 4207, contato radar da decolagem, sua para nível 380, saída da 1. Sobeu 380, é solicita após 2000 pés, Jeff da El. 2000 pés está autorizado da El. Após 2000 da El, 4207. Sensor de tráfego, o P3 da Posterior está fazendo uma toque remetida, está na perna do vento e não interfere com o seu pulso, ok? Livre pulso. 7, bom, 270. Autorizado, já bate informe final. Livre base 201, não informará na final. Zero no localizador. 5220, passa a dona completa final, chama em torre na frequência 118 decimal, meia dúzia. 118 meia dúzia, 5220. O objeto 6740 desce para 2000 pés, ajuste o altímetro 1904, informe final do procedimento elétrico, foi. 2104, 6740. FIP 5220, prossiga a aproximação, informarei pista livre. Certo, prosseguindo a aproximação, FIP 5220. 1270, solo 1140, libere a direita, chame solo 1219. Direita 1219, gol 1270, mande. Autorizado, toque arremetida, vento, 150 graus, 10 nós. Livre, toque arremetida para 201. Para ingresso, taxiway Juliette. Alfa, reportará para ingresso Juliette, gol 1270. Salve, Salvador, boa. Bom dia, é o 3191 com informação ótica para o Galeão. Confirmando, eu estou 3191 no Galeão? Afirmo. Autorizado Galeão, nível é o 380, via Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Decolagem pistão no zero, após a primeira curva vai à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bidev. Frequência do controle 119 decimal 8, aciona 5056. Copio, 3191, 380 para o Galeão, está autorizado. Aperuíce 50, decolamos da 10, curva direita. Certo perfil da El, Leda, após Leda, Bidev, aperuíce 50. E aí voa seguro, aperuíce 16 e vai embora. 198. É o controle 5056, aciona. Cotejamento correto, portão é 62, chama pronto, 3191.